Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao domingo, entre as 18 e as 20 horas, na Universidade FM, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. A aventura de um único homem de nome Tom Morolde, na verdade não era uma banda, já que ele tocou todos os instrumentos neste disco homónimo para The Toms, reedição agora em cassete através da Burger Records. Ouvimos The Door e vamos escutar ainda um outro tema, I Did The Wrong Thing. Estão dadas as boas-vindas, são mais 2 horas de Orelha Extra. Canal Auditivo Suplementar. Olá! Get fixed it, I get twisted. Sempre tivemos um carinho muito especial pelo Power Pop e este disco é incontornável dentro do género. O álbum de 1979 para The Toms foi The Door e I Did The Wrong Thing. Primeira das 2 horas de Orelha Extra, primeiros minutos também. Para continuar, Jamal Moss com Hieroglyphic Being, ele que bem recentemente andou cá por Portugal. O álbum último chama-se The Discos of Imhotep. disco, só Female Tap, assim se chama o último trabalho para Hieroglyphic Bing. No início desta primeira parte da Orelha Extra ficamos com Crocodile Skin. Orelha Extra através da Rádio Universitária do Algarve, Universidade FM, Rádio Castrense e Rádio Universidade de Coimbra. No Brasil em São Carlos na Rádio UFSCar e temos o podcast alojado em www.orelhaextra.com. Desde 1979 que os Meekens são já uma instituição da música pop rock, eles têm um álbum de colaboração com Robbie Fulks, não enquanto Meekens, mas sim enquanto Mini Meekens, e isto porque não estão lá dois dos seus membros, no caso Tom Greenhalgh e Steve Golding. Por lá estão os restantes três, John Langford, Rico Bell e Sally Thames. Mini Meekens com Robbie Fulks, o disco chama-se Jura, e vamos ficar aqui com o tema, An Incident of St. Kitts. Young Captain Jarro sailed his old steam packet through the narrows, hauling unknown cargo bought with baubles and disease. When someone fell and broke their neck at the after end of the quarter deck, a lantern dimmed, a bunch of silver keys gleamed at his feet. If you had to put a number on it, had to pin a face upon it, look no further or just look away. In the popular illustrations of the day, months after the event, oceans away, oceans away, oceans away. Down in the engine room, it said they marched to a different tune, cold black sweat and rumors of foul play. This caused no small sensation back in the mother nation. Reports were filed and locked away. In the popular illustrations of the day, months after the event, oceans away, oceans away, oceans away. A life is framed by a poor decision, friends and family unforgiving. This was Captain Jarro's final trip. While certain facts can't be denied, swept over the deck from the leeward side, stiff as a board, washed up at St. Kitts. A stiff drink, stiff upper lip. The search called off at Georgetown dock. We drowned our sorrows and dried our socks in the high heat of midday. Some say the crew and captain drowned, the empty ship, it ran aground. Months after the event, oceans away. A faded photograph inside his daughter's diary when she died, from a jazz club in Montevideo. Seven men raised their glasses, minus beards and mustaches. They look familiar, but who's to say? Disorder. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. Tell me the party if you want to think I did what you said. In the mouth of madness for less than $5 a head. Give her money to lick her, she foods and we thank her. Yum. In the mouth of madness, be a swisher that grape. I worship I, yeah baby, I worship I worship I, yeah baby, I worship I worship I, yeah baby, I worship I. You can be my baby, but you gotta be I. I run with I, but I need a crew so I don't cry. When I'm alone, I'm a wreck of a guy. We said fuck you, fuck you, it's a philosophy. But how can philosophy don't pay the rent? Fuck you. I worship I, yeah baby, I worship I worship I, yeah baby, I worship I worship I, yeah baby, I worship I. You can be my baby, but you gotta be I. Cardinal cockshaft, found your girl then lost half. Found that and then tossed half to the rest of my crew. But secretly I can't tell them when alone what I do is find ways to end hunger in the rural mountains of Peru. Or find safe drinking water for locals in Timbuktu. Or secretly write for Jezebel and Bitch Magazine too. I swear living a life with duality would crush the most endurant of souls. Caught between poignant prose and making it rain on hoes on poles. Not the ethnic group, but that reminds me, nobody tell the Polish ethnic group just where to find me. I wrote a think piece talking about pierogies, but they didn't take too kindly when I said you're better off having a hoagie. Some people just can't deal with opinions, I suppose. Which reminds me, I think I've reached the quota for insightful prose. I've gotta catch a flight over to Southeast Asia for some hoes. Sexual tourism is awesome. I worship I, yeah baby, I worship I worship I, yeah baby, I worship I worship I, yeah baby, I worship I. You could be my baby, but you gotta be I say I am the chicken custodian. I am the nickel at the Nickelodeon. Watching a movie. Oh shit, I forgot the code again. I think it might have been fallopian. Yeah, that was probably environmentally safe and sound. Implementing mad plans. You guys smell like bad yams. You guys smell like sad cans. You guys smell like dad's hands. You can't handle this in your hypothalamus. I'm scandalous, channeling the demons in Old Testaments. Can't pay the rent, money already spent. So just ride these Lorenzos on this Benzo, I guess. Till there ain't nothing left, till there's nowhere to go. Till we can't feel the feelings of feelings no more. When it rains, then it pours like the sweat off our backs. I'm riding and riding this whip when it's cracked like shellac on the ceiling. And slowly it's peeling, we wheeling, we dealing. The tires are squealing, a million, we in this forever. It's me and it's me when we are together, whatever. Tudo bom, gente, da editora californiana Death Bomb Park, Sr. Benedict Moore, Margot Padilha e Brian Kinsman formam este True Neutral Crew, com a colaboração ainda de Grammy, ou melhor, do rapper David Diggs, também Shady, They Ain't Change, Harold and Yo. O álbum chama-se Soft Rules e para hoje a escolha recaiu em Florence. No, will I sell it? Bruno Bernardes, do álbum Those Ultra Objects, The Crocodiles Will Be Asked to Retrieve Them, o tema Valley in the Ocean. E também a longa duração estreia para Carla Dal Forno, através de Blackest Ever Black. Chama-se You Know What It's Like. Ficamos com What You Gonna Do Now. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Yeah. fucking fools. Wake up and do some math. Um quinteto muito especial que tem por lá a gente dos Anches, Seed Skull e Hospitals. Chamam-se Sleeping Beauties, o álbum é nome próprio. E por aqui deu para ouvir Bobby and Susie e Meth. Esta é ainda a primeira das duas partes da Orelha Extra, canal auditivo suplementar. De seguida, Family Atlântica, com um convidado muito especial, o saxofonista nigeriano Orlando Julius. Um disco da Family Atlantic Cosmic Unity, o seu último trabalho. Ficamos com Epic, o tema que conta também com Orlando Julius. E voltamos a Hermitage, também o último trabalho para os sul-coreanos Jambi Nai. Ouvimos Abyss. Yeah. 등오른 이래 밖으로 무심하게 흘러넘치고 고륙의 강을 만들어 금세 차갑게 굳어버린 격동의 뒤로 남은 것 허튼 부끄럼으로 텅 빈 허망한 구렁 쉼없이 발을 맞추며 바삐에 달려왔지 악몽에 쫓기듯 힘겹던 내리막길 잠에서 깨고 난 뒤 마주본 광경은 단지 모든 걸 싣고 굴러내린 거대한 수액의 바퀴 버려진 땅에 흩어지는 바퀴의 잔해 이성과 독단에 대한 이미 늦어버린 참회 극단의 경계를 넘은 힘의 잔혹함에 관해 오래된 둥지를 떠난 새들도 우슬피 따라온다네 모든 인간의 대립 규칙은 간단해 전략적인 화해 그리고 또 공격적인 파괴 그 중간에서 저울질하는 제3의 이해관계 모두의 타게 말해왔던 지긋한 굴레의 타게 이제 탄일 없이 바닥에 주저앉아 지나간 회한들을 황급하게 주워 담아 한 모덕이 터질 그도 켜진 미련의 소라기를 빠져나가 향하는 깊고도 거대한 주머니 이윽고 가득 뿌려진 망각들 꾸러미를 무조의 구덩이 꿈으로 영원토록 파묻어진 철덩이들과 함께 도려내준 환부 되돌아갔을 뿐 누구도 없던 그대로 쓰라린 추억을 되살피는 잔인한 회고 미증유의 새로운 종소리가 울리며 태동하는 시간과 기억 사이 개입한 적절한 왜곡 크게 흔들리며 제각기 도단하는 싹 덧없이 심어진 규칙을 따라서 돌아가는 삶 그리워진 멍에로부터 단지 도망가는 자와 선택들의 가치를 온전하게 허락하는 자 그렇게 돌고 돌다 시간을 쫓아 긴 여정의 종착 단계로 느닷없이 도착 오직 예견된 공통의 분명이란 몸소 끝을 맞닥뜨리게 되는 당황스런 공포 끝없이 영원할 듯한 순환의 이미지는 이론의 빈칸들을 덧대놓은 낡은 그림이지 쉼없이 반복되어지던 타원형의 움직임이 반드시 인도하여 데려다줄 미지의 호기심 스스로 증축하며 부풀어만 갔던 우주는 다시 자그만 둥근 원안으로 수축 한 곳으로 움직시킨 에너지를 분출하는 미국으로부터 구출해낸 유일한 탈출구 불가변적인 길의 끝머리를 묻는 질문은 잠시 거두고 다만히 끄는 대로 끌려가는 것뿐 긴 순환의 감옥에서 구출할 끝없이 유전하는 순환을 종식시키는 주라 기나긴 순환의 감옥에서 구출할 끝없이 유전하는 순환을 종식시키는 주라 기나긴 순환의 감옥에서 구출할 끝없이 유전하는 순환을 종식시키는 주라 기나긴 순환의 감옥에서 구출할 끝없이 유전하는 순환을 종식시키는 주라 기나긴 순환의 감옥에서 구출할 끝없이 유전하는 순환을 종식시키는 주라 기나긴 순환의 감옥에서 구출할 끝없이 유전하는 순환을 종식시키는 주라 기나긴 순환의 감옥에서 구출할 끝없이 유전하는 순환을 종식시키는 주라 기나긴 순환의 감옥에서 구출할 끝없이 유전하는 순환을 종식시키는 주라 기나긴 순환의 감옥에서 구출할 끝없이 유전하는 순환을 종식시키는 주라 기나긴 순환의 감옥에서 구출할 끝없이 유전하는 순환을 종식시키는 주라 기나긴 순환의 감옥에서 구출할 끝없이 유전하는 순환을 종식시키는 주라 기나긴 순환의 감옥에서 구출할 끝없이 유전하는 순환을 Encerra o último disco de Alicia Crampton e que não é da sua autoria, nem conta com a sua interpretação. É sim de Lex, chama-se Red Eyes. Encerra Alicia Crampton Presents Demon City. Estamos de saída da primeira hora da Orelha Extra. Obviamente voltaremos daqui a pouco para uma segunda. Para o fim, os australianos Siggy Witch de Classic Connection. Stop thinking twice, follow the formula. This could be nice, and you could go so far. day you'll find a way. Keep dreaming, maybe away. One day you'll get away.

O último disco de Martin Jenkins, ou melhor, Pai Corner Audio, chama-se Stasis, o tema que inicia esta derradeira hora da orelha extra, At the Art of Stasis. Bem-vindos. Ainda e sempre Andrew Bird, de Are You Serious, foi Roma Fate. Orelha Extra, cá em Portugal na Universidade FM, Rádio Castrense, Rua e RUC, no Brasil na Rádio UFSCar. Podem nos contactar através do Facebook, Twitter e do e-mail orelhaextra@sapo.pt. Seguida a rodar por aqui os belgas Few Bits, é o seu segundo longa duração, chama-se Big Sparks, ficamos com Summer Sun. were a carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Died a thousand times. Let me count the ways. Let me show you my last days. Before me I see the light clearly, it's there, but nobody cares. When my breath from within was drawn away, they left me in darkness. No memories, no thoughts, nothing. No dreams, no wishes, no one. Sleep, my eyes wide open. Trust me, there's words forever in my head, even as I lay. Nas emissões anteriores da Orelha Extra já ouvimos por aqui alguns temas da excelente compilação Sky Girl, com escolhas de Julian Dashery e DJ Sunday, edição da editora australiana de Sydney Efficient Space. Ora, a mesma editora lançou mais recentemente uma outra excelente compilação, esta com as escolhas de András e Instant Peterson, e com o título de Midnight Spares. De lá já escutámos Maria Kozic and the MK Sound com Trust Me e de seguida os Poets of the Machine com Arabs. Take you away from the heat of the day. We will dance by the lights of the moon, where the Bedouin play caravanserai sway. We will slide down the side of a dune, and a mirage you'll see as you're dancing with me, of a spring that will never run dry. In the eye of a storm we will party till dawn, till the sun strikes a tent in the sky. There's a glass key into a crystal room. The Arab sits there, counting his watches, lips blenched with disgust as he touches time, scribbling backwards into a fragrant book, mixing desire with discretion, confusing passion with pain, guilt with suffering, remorse with sacrifice, in a faith forced to stem the tide of human sadness as snow in the desert, as a diamond cut through glass. A bird calls in the grey dawn, the candle flickers and he is gone, laughing quietly, finding pleasure in our tears. He is gone, a thin black silhouette, rattling against the moon. Play your part in a pitiless game. Hand in hand, heart to heart, your eyes glitter and smart, but the desert is always the same. Whisper, yalla, let's go, mafiche, nothing to know. Read it all in the palm of your hand. Day for night, night for day, till there's nothing to say, and your life slips away in the sand. Shows after dark, playing Arabs in the park. Swiftly we will ride, on a camel we will glide. That mystic desert beat, it burnt your hands and feet. That mystic desert beat, the sun, the light, the heat. That mystic desert beat, it burnt your hands and feet. That mystic desert beat. escolha a recair sobre temas dos anos 80 e 90, escolha essa de András e Instan Peterson, a compilação Midnight Spares. De Danny Croa, que ainda por aí continua com os Gorries, e também agora nestes Danny and the Darlings, segundo álbum Bug Out, foi O That e

O próximo que disco que vamos ouvir é precisamente um disco ao vivo e é também o primeiro de uma banda seminal que anda nestas coisas da música desde o final da década de 70 e regressados pelo menos com discos de originais em 2005 numa segunda vida, e discos de originais esses que não têm sido nada por aí além, mas a banda de que falamos tem o seu ambiente natural mesmo ao vivo e tem dado grandes concertos, como comprova precisamente este Live in the Moment. Yeah. dreaming. It's not me by dreaming. It's not me by dreaming. It's not me by dreaming. It's not me by dreaming. O disco traz a gravação que aconteceu ano passado, 2015, em Londres, no Islington Assembly Hall, e o disco traz também um DVD, e no DVD está contido o espetáculo que deram no Irving Plaza, em Nova York. São os históricos Gang of Four, no álbum ao vivo Live in the Moment. Foram dois temas, Where the Nightingale Sings e History Not Made by Great Men. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Greetings, fellow aliens. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're the advanced alien race. What do you expect? Thank you. Monaksa. Volta à dupla Chilorius White, o grego Giorgio Chilorius com o australiano dos Dirty Tree Jim White. Novo álbum e segundo na carreira da banda, tinha havido ano passado o estreia Goats, com temas só instrumentais, desta vez também vocais. Chama-se este novo Black Peak, foi o tema título. E para o fim da Orelha Extra de hoje, vamos ficar com a francesa Laure Barrière e o tema título do álbum Sur la Piste de Danse, e possivelmente depois Senhor Chinarro de El Progresso. Bye bye. Sur la piste de danse, tout le monde s'efface. Sur la piste de danse, je ne vois que toi. Sur la piste de danse, je suis vraiment troublée. Viens t'amuser, viens m'embrasser. Le truc, c'est que je m'ennuie. Forcément, ça laisse du temps pour réfléchir. Ces pensées obsessionnelles, ça me fatigue. Le truc, c'est que je m'ennuie. Je ne prends pas les bonnes décisions. En plus, je veux aller jusqu'au bout. Attention, danger. Sur la piste de danse, tout le monde s'efface. Sur la piste de danse, je ne vois que toi. Sur la piste de danse, je suis vraiment troublée. Viens t'amuser, viens m'embrasser. Et puis là, tu vois, c'est tabou, mais rien n'y fait. C'est sûr, je vais y aller. Je me fais des frayeurs, ça fait passer le temps, mais pas que ça. J'y mets vraiment des sentiments. Une fois les barrières dépassées, les larmes vont couler. Thank you. sin máquina del tiempo, es hora de volver atrás. Para eso hay un invento, es el más original. Un valle y un sendero, un bosque, un volcán. A la calle los prefiero, adiós, ruido infernal. Telefilm de susto, aburrimiento de inmortal. Espera y morirás de gusto, el cielo abierto verás. En el firmamento el espectáculo final. Lo miro y lo siento, hay que volver a empezar. Me veo en mi cabaña blancos y picos de tartán, y pensamientos vagos. Me extraña porque soy animal gregario, pero nadie escapa de la soledad. Si me acompañas, soy capaz. Daré salario a pan y agua por en sal. Igual que un presidiario, solo que yo en libertad. Solo si tú quieres, si no quieres vendrás. Bichos y mujeres hay más en la